Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Todos temos apenas uma vida para viver. Devo sonhar alto e aspirar ao sucesso. Ele surgiu de 1300 cilindrada, motoca empinada, na rua esburacada, dando fuga dos farda. 3 da madrugada, favela acordada, menor na revoada. Pela conduta dele na quebrada, era visto como uma pessoa de sucesso, pelo progresso. Mas nem todo mundo sabia que sua rotina era muito mais louca durante o dia. Mas no dia das crianças, Natal e Ano Novo, o mano é cabuloso, faz a festa pro povo. Mas nem sempre foi toda essa fartura. Ele vem de um berço onde tiveram a vida dura. Aprendeu com os pais a valorizar tudo que tinha na mesa para o sucesso conquistar. Síndrome de Robin Hood, valores invertidos. Comércio tá em alta, na mente o compromisso. Falando em compromisso, outras ideias, mesmo sangue. A prima partiu para outro lado, não foi para o bang bang. Preferiu se afastar da maldade, fazendo sua parte, fazendo faculdade. Fazendo o que deve fazer, caminho cada um escolhe. O meu conselho é fugir da hipnose. Mas cada um, os daqui dificilmente saem do final comum. Tem quem escolhe pra sucesso, família estruturada, status, fortuna acumulada. Alguns cantam blim blim, jogam pro alto din din, esquecem o processo, querem começar do fim. Se for pra ostentar, que seja o bem. Corrida no parque sem atrasar ninguém. Sucesso é ter sucessor. Já fui sofredor, hoje eu sou criado amor. Sucesso sem trabalho, ilusão. Tô por aqui há muito tempo, muita coisa eu vejo. É papo de quebrada, visão. Sucesso sem trabalho, ilusão. Tô por aqui há muito tempo e muita coisa eu vejo. Muita coisa eu vejo. Muita coisa eu vejo.